Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O temporal de ontem na ilha de São Miguel, nos Açores, fez 3 mortos devido a um desmoronamento de uma casa. Um homem de 50 anos morreu a proteger a filha, de 4, que foi encontrada viva e com ferimentos debaixo do corpo do pai. As outras 2 vítimas são 2 irmãos de cerca de 30 anos. A tragédia deu-se na localidade de Faial da Terra, na ilha de São Miguel, mas na Ilha Terceira o temporal também provocou cheias e deu uma noite agitada aos habitantes. O Instituto do Mar e da Atmosfera colocou o arquipélago inteiro em aviso vermelho. Pelo menos 15 mil reservas foram já canceladas devido à greve de 3 dias dos funcionários da TAP, prevista para 21, 22 e 23 de março. Os números foram avançados pela Associação de Agências de Viagens, que vai pedir de novo ao Governo uma requisição civil, alegando que os prejuízos já são catastróficos, segundo Pedro Costa Ferreira, da Associação de Agências de Viagens. Os portugueses que foram esfaqueados na passada sexta-feira em Berlim, na Alemanha, estão de regresso a Portugal. O percurso, que está a ser feito de autocarro, está a revelar-se demasiado cansativo para os 7 trabalhadores da construção civil recentemente agredidos, segundo contou à TSF Sérgio Neves, uma das vítimas. Angela Merkel apelou aos líderes europeus para apostarem na luta contra o desemprego jovem. A chanceler alemã propôs mesmo a utilização do Pacto para o Crescimento e Emprego. À chegada ao Conselho Europeu, que começou esta quinta-feira em Bruxelas, Angela Merkel confirmou as palavras de Durão Barroso, que pediu a aplicação de medidas a curto prazo para combater o desemprego. A chanceler alemã disse que há dinheiro e que só é necessário fazê-lo chegar aos cidadãos para que os jovens tenham trabalho. A Igreja Católica já escolheu o novo Papa. Chama-se Jorge Bergoglio e escolheu o nome Francisco para o seu pontificado. É argentino, tem 76 anos, gosta de tango e futebol e é conhecido pela sua humildade, simplicidade e proximidade com os crentes. O Papa Francisco I já rezou esta manhã a sua primeira missa e fez questão de pagar a conta do local onde ficou hospedado durante os dias que durou a sua estada em Roma, por alturas do conclave. Na missa, onde estiveram presentes os 114 cardeais que o elegeram enquanto Papa, Francisco I alertou para o risco de a Igreja Católica se tornar uma ONG piedosa, caso não se sigam os preceitos de Jesus Cristo. A cerimónia de entronização do Papa será na terça-feira, dia 19 de março. Paulo Bento anunciou hoje a lista de convocados para os 2 jogos contra Israel e o Azerbaijão, a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2014 no Brasil. Os jogadores convocados pelo selecionador nacional são os guarda-redes Rui Patrício, do Sporting, Beto, do Sevilha e Eduardo, do Istambul. Os defesas João Pereira, do Valência, Fábio Coentrão, do Real Madrid, Silvio, do Deportivo da Corunha, Bruno Alves, do Zenit, Pepe, do Real Madrid e Luís Neto, do Zenit e Sereno, do Valladolid. Os médios Raul Meireles, do Fenerbahçe, Miguel Veloso, João Moutinho, do Porto, Custódio, do Braga, Carlos Martins, do Benfica e Paulo Machado, do Olympiacos. E os avançados Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, Dani, do Zenit, Varela, do Porto, Vieirinha, do Wolfsburgo, Pizzi, do Deportivo da Corunha, Hélder Postiga, do Saragossa e Hugo Almeida, do Besiktas. O Benfica disputa hoje contra o Bordeaux a segunda mão dos 8º de final da Liga Europa. No primeiro jogo, em casa, os encarnados venceram a equipa francesa por 1-0 e hoje vai poder contar com o apoio dos adeptos que invadiram a cidade francesa. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Málaga por 2-0 no estádio La Rosaleta, em Espanha. Na primeira mão dos 8º de final, os dragões ganharam por 1-0, mas em casa os espanhóis deram a volta ao resultado e ganharam por 2-0. O Porto jogou grande parte do jogo com 10 por expulsão de Defur e agora está fora da Liga dos Campeões. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã regressamos. Boa noite.